إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وبعد فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وعن أم سلمة رضي الله عنه تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام Minhas mães e irmãs, a mensagem vai principalmente para vocês. Rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala incuta essas palavras dentro de nós. Wallahi, o pico da alegria e o momento máximo que o ser humano terá na sua vida é no Jannatul Firdaus. Quando todos nós, inshallah, se entrarmos no Jannatul Firdaus, aí será o pico da alegria, será o momento mais alto na vida de qualquer ser humano. Subhanallah, e lá no Jannat, a coisa que Allah subhanahu wa ta'ala menciona num livro sagrado, são as donzelas que lá vão existir, são as mulheres do paraíso, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona suas qualidades no Coran. Allah ta'ala às vezes fala delas, qasirat al-tarf, são aquelas mulheres cujos olhares sempre estão em baixo. Sempre elas controlam seus olhares e não olham para coisas indecentes. Maqsuratun fil khiyam, são aquelas mulheres que sempre estão cobertas nos seus véus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no riwayat de Bukhari, ele falou: "Wala nasifuha fi ra'siha khayrun min ad-dunya." Só o lenço, o scarf de uma mulher do paraíso é melhor do que o mundo e tudo que nele contém. No outro hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Walau anna bananan min bananiha bada la ghalaba daw'uhu daw'u ash-shams." Ou como qala alaihi salam. Subhanallah, hoje minha mãe e minha irmã, o seu valor bastou tanto que todos os seus órgãos do corpo são utilizados para bens mundanos, para publicidade. Você vê um sabonete, tem lá o rosto de uma mulher. Você vê qualquer placa, tem lá o pé, tem lá a mão de uma mulher. As mulheres do paraíso, se um dedinho dela ficar aparente, subhanallah, então o brilho será tanto que vai ultrapassar o brilho do sol. Allah Ta'ala diz no Coran, كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ. Se vocês querem fazer uma comparação, as mulheres do paraíso com coisas mundanas, se vocês quiserem fazer uma comparação, as mulheres do paraíso com as coisas mundanas, كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ, é como aquela pessoa que tem rubis, é aquela pessoa que tem marjan, que tem corais, é um exemplo das mulheres do paraíso. Wallahi, minhas irmãs, as mulheres do paraíso, certo dia, elas vão todas reunir. E elas dirão: Alá wa nahnu al-khalidatu fala namutu abada. Alá wa nahnu al-radiyatu fala naskhatu abada. Wa nahnu al-na'imatu fala yab'asu abada. Wa nahnu al-muqimatu fala narhalu abada. Tuba liman kana lahu wa kunna lah. Subhanallah. Elas dirão: Alá, ouçam, nahnu al-khalidatu fala namutu abada. Nós estamos aqui para sempre, seremos eternas, nós nunca vemos de morrer. Wa nahnu ar-radiyat, nós sempre estaremos contentes, felizes com os nossos esposos. La naskhatu abada, jamais estaremos zangadas com eles. Wa nahnu an-na'imatu fala nay'asu abada, nós sempre estaremos felizes, sempre contentes, nunca estaremos tristes. Wa nahnu al-muqimatu fala narhalu abada, nós estamos aqui para sempre e nunca sairemos aqui do paraíso. Tuba liman kana lana wa kunna la. Boas novas, sortudo é aquele que nós somos deles e ele pertence a nós. Agora, minhas mães e irmãs, a mensagem é mais para vós. Meus irmãos também que estejam a escutar essa conversa. Porque é que eu comecei assim com esse tema? Falei das virtudes das mulheres do paraíso. Falei das canções que elas irão cantar no Jannat. Mas aí, wallahi, você, minha mãe e minha irmã, depois delas cantarem essas frases, a mulher do Jannat, elas vão responder. As mulheres do Jannat vão responder. E de que maneira elas irão responder? Alá wa nahnu al-musalliyatu fala wa ma sallaytunna wa nahnu as-sa'imatu wa ma sumtunna wa nahnu al-mutawaddiyatu wa ma tawadda'tunna wa nahnu al-mutasaddiqatu wa ma tasaddaqtunna. Elas dirão, subhanallah, nós, nahnu al-musalliyat, somos aquelas mulheres que no mundo fazíamos salat, que no mundo prostrávamos em frente do nosso Criador, nós tínhamos aquela beleza espiritual. Wa ma sallaytunna, enquanto vocês, ou mulher do Jannat, vocês nunca prostraram perante Allah, vocês nunca fizeram salat. Wa nahnu as-sa'imat, nós éramos aquelas que no mundo nós jejuávamos no mês de Ramadan, fazíamos jejuns facultativos. Wa ma sumtunna, enquanto vocês não sabem o que é o prazer de jejum. Wa nahnu al-mutawaddiyat, nós no mundo fazíamos wudu, fazíamos a ablução, e vocês nunca sabem o que é uma ablução, não sabem o barakat e a bênção que está na ablução. Wa nahnu al-mutasaddiqat, do pouco que os nossos maridos nos davam no mundo, nós gastávamos aquilo no caminho de Allah, e vocês não tiveram essa oportunidade. A Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz, faghalabahunna wallahi. Aisha diz, essas quatro qualidades que as mulheres do mundo dirão para as mulheres do paraíso, elas automaticamente vencerão. Elas sairão vitoriosas por causa destas quatro qualidades. Minha mãe e minha irmã, a primeira grande qualidade é o salat. A segunda qualidade é o jejum. Muitas das nossas mães e irmãs, no mês de Ramadan, claro, quando vem o período menstrual, elas não são obrigadas, não é, a jejuar, nem é permitido jejuar. Mas pagamento, o qadá, pagar aquele jejum é imperativo. Infelizmente, muitas das nossas mães e irmãs, anos passam, meses passam sem pagar aquele jejum. Temos de ter muito cuidado nisto. Outra qualidade é o sadaqah. Subhanallah. É uma das qualidades que as mulheres do Jannat, que as mulheres do Jannat, elas não têm essa oportunidade de dar sadaqa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha anfaqat al-mar'atu min bayti zawjiha", que quando a mulher ela gasta, dá sadaqa, min bayti zawjiha, daquilo que o marido lhe deu, ela terá a mesma recompensa que o marido. Certa vez, no dia de Eid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chamou e apelou ao grupo das mulheres dizendo: Ya ma'ashara an-nisa, tasaddaqna walau min huliyikunna. O grupo de mulheres, gastai no caminho de Allah, walau min huliyikunna, por mais que o sadaqa seja das vossas joias. Então, minhas irmãs, minhas mães, sadaqa, subhanallah, é uma qualidade tão importante que as mulheres do Jannat invejam essa qualidade. A Aisha radiallahu ta'ala anha, certa vez ela estava na sua casa, veio um homem chamado Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir pediu algo. A Aisha radiallahu ta'ala anha, então a Aisha diz que eu agora não tenho nada. Eu juro por Allah que não tenho nada. E ela disse: se eu tivesse 10 mil dirhams, se eu tivesse 10 mil dirhams, eu havia de dar. Subhanallah, passando algum tempo, Khalid bin Aswad, um outro homem, ele veio e ofereceu a Aisha, a nossa mãe. A gente sabe, minhas mães e irmãs, as esposas do nosso Nabi são mães para nós. Então este homem ofereceu a Aisha radiallahu ta'ala anha 10 mil dirhams. Aisha radiallahu ta'ala logo disse que Allah ta'ala está a testar as minhas palavras. Eu fui verdadeira ou não? Aí a Aisha radiallahu ta'ala anha mandou chamar Muhammad bin Munkadir e lhe ofereceu os 10 mil dirhams. Subhanallah, minhas mães e irmãs, essa é a virtude de dar sadaqa. Minhas mães e irmãs, hoje o mundo em que vivemos, subhanallah, toda moça que está a crescer nesse nosso ambiente, diariamente ela enfrenta uma tentação. E hoje em dia, uma das maneiras que o Ocidente ataca o Islã, vocês sabem, a primeira coisa é falando da maneira como as mulheres são tratadas no Islã. Toda moça, seja moçambicana, seja africana, seja americana, seja onde que ela estiver, a mente dela, subhanallah, como é que eu devo me perfumar? Hoje, quantos homens vão olhar para mim e eu vou me sentir honrada? Quantos homens vão apreciar a minha beleza? Se eu passar na rua e ninguém olhar para mim, vou ficar triste. Wallahi, esse é o pensamento que muitas das nossas irmãs têm. E qual é a consequência? A consequência disto é que esse tipo de mulher, ela nunca vai conseguir segurar um lar. Ela nunca vai conseguir segurar um lar. Prezadas irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: La'ana Allahu an-nadhira wal-mandhura ilayhi. Que a praga de Allah está sobre aquele an-nadhir, aquele que olha indecentemente, wal-mandhura ilayhi, e para aquele que é olhada. Para aquela pessoa que é olhada também. Você vestiu de uma maneira que está a atrair o outro, um homem estranho. Então o la'nat, a praga de Allah está a cair sobre essa mulher. Wallahi, minhas mães e irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele mencionou no hadith, escutem com atenção este hadith, ele disse, narrado por Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, está no Muslim, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ou dois tipos de gente dentre a minha nação que eu não vi que estarão no fogo do inferno. Quem são esses dois tipos? O primeiro tipo, qawmun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha nasa, são aquelas pessoas que trazem consigo chicotes como rabos de bovinos com os quais chicoteiam as pessoas. E a segunda coisa, escute com atenção minha mãe e minha irmã, o anisaun kasiatun ariatun mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'aslimatil buhtil ma'ila la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. E subhanallah, e mulheres kasiatun ariatun, vestidas e simultaneamente nuas, mumilatun ma'ilatun, requebrantes e que fazem requebrar. Subhanallah, elas requebram e fazem que outros também requebram, cujas cabeças parecem balouçantes corcovas de camelos nos seus penteados. Qual será o castigo dessas mulheres que assim vestem? La yadkhulna aljanna, elas não entrarão no paraíso e nem alcançarão a sua fragrância. Wallahi, minha mãe, minha irmã, o vestir da mulher muçulmana hoje em dia deixa muito a desejar. Em vários masajid, é uma pena como as nossas irmãs, não todas, não estou a falar que todas são assim, como é que entramos na mesquita? Você vem em pleno Ramadan, você vem em pleno Tarawih, no dia de Jum'a, nos casamentos, Allahu Akbar, casa de Allah, até na casa de Allah a gente não deixa. São aqueles decotes todo vestido transparente, até a casa de Allah, não temos vergonha? Wallahi, por isso, minhas mães e irmãs, vamos ter muito cuidado com a roupa. As nossas filhas, eu às vezes pergunto, e Allah, como é possível? Minha mãe, minha irmã, você vê a sua filha sair de casa vestida daquela maneira? E eu já ouvi muitas das vezes, é a própria mãe, é o próprio pai, que você, por que está a vestir para uma atrasada? É o pai que compra aquelas calças Tuna Babies. Hã? Umbigo fora, o pai está a ver, a mãe está a ver. Minha mãe, como é que tens coragem de deixar a tua filha sair assim? Aisha radiallahu ta'ala anha, ela diz que certa vez Anna Asma bint Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, que Asma, filha de Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, veio ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, wa alaiha thiabun riqaqun, em vestuário fino, isso é transparente. Fa'aradu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam não prestou atenção, virou a sua cara e disse: Ya Asma, oh Asma, inna al-mar'ata idha balagat al-mahida lam yasluh an yura minha illa hadha wa ashara ila wajhihi wa kaffayhi. Oh Asma, não é dignificante para uma menina quando atinge a puberdade. Subhanallah. Hoje não é muito pequenina, tem de 3 anos, 14 anos. Quem disse que 14, 15 anos já não tem que pôr lenço, não tem que pôr scarf, não tem que andar como muçulmana? Está aqui o hadith narrado no Abu Dawud. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quando uma menina atinge a puberdade, não é significante, não é aconselhável, não é bom que o seu corpo seja visto, exceto a mão e a cara, isto é a permissão. Por isso, minhas mães e irmãs, é um apelo que a gente faz. Vamos começar a controlar o nosso vestuário. Wallahi, a irmã que aqui no mundo tapar o seu cabelo, saber controlar a sua roupa, ver a roupa que as filhas usam e vestem, inshallah, será motivo no dia de Qiyama, de honra. As pessoas vão te chamar de atrasada, vão te chamar que você não sabe vestir, porque não deixa o cabelo solto. Mas se você fizer isso por Allah, você terá recompensa, inshallah, de 100 mártires. Então, minhas mães e irmãs, eu fugi um pouco do meu tema. O tema que eu tenho hoje para vocês, a mensagem, é a obediência ao marido. Obediência ao marido. E quem é a mulher bonita? Quem vocês acham a mulher mais linda? É um tema muito longo, muito vasto. Eu já falei muito sobre vossos direitos. Quais são os direitos da mulher? Como é que o marido deve tratar a esposa? Então, hoje também quero falar da outra parte. Minhas mães e irmãs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith: Al-mar'a idha sallat khamsaha. A mulher, idha sallat khamsaha, quando ela observar e fizer as suas 5 orações diárias, wa samat shahraha, e ela fazer o seu jejum, jejuar no mês de Ramadan, wa ata'at ba'laha, e ela obedecer o seu marido. Então, qual é a virtude? É jannat garantido para esta mulher. Esta mulher terá o jannat garantido. Wallahi, hoje nós pensamos como os ocidentais. Minha mãe, minha irmã, e eu não estou contra que a mulher trabalhe, não. Mas a mulher, quando vem ao mundo do mercado, a maneira que ela se veste, que ela se vê, que ela está vestindo, a maneira que ela se comporta, wallahi, o seu valor, minha mãe, minha irmã. Hoje, infelizmente, nós pensamos que cuidar da casa e do marido é uma atrasada. Aquela mulher que fica em casa, cuida do marido e cuida dos filhos, é uma atrasada. Ela está fechada dentro das 4 paredes. Essa é a opinião do Ocidente. Lá fora, minha irmã e minha irmã, você estará, subhanallah, a correr vários riscos, vários perigos. Nós estamos a dizer que a mulher não pode trabalhar, não pode estudar, mas há regras e há princípios. Cuidar, eu estou a tentar explicar que hoje em dia o pensamento das nossas mães e irmãs, que aquela que fica em casa, que cuida do marido, cuida da casa, cuida do filho, é uma atrasada. Wallahi, minha mãe, minha irmã, quem tiver essa mentalidade, não são minhas palavras, são palavras do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa mentalidade está completamente errada. Quem é a mulher moderna? É aquela que sai, é aquela que vem às horas que quer a casa, é aquela que tem amizade lá fora. Subhanallah, desde quando uma mulher tem uma amizade lá fora estranha, a não ser com o marido e com os irmãos, com aqueles que é halal? Mostra o hadith que diz que é permitido. Minha mãe, minha irmã, você hoje acha, a mulher pensa, se eu fazer salat terei muita recompensa, se eu ler o Coran terei recompensa, mas wallah, eu juro, hoje nós esquecemos de uma grande recompensa. E qual é essa recompensa? A mulher terá mais recompensa, subhanallah, quando o marido vier à noite para casa, todo cansado, todo cansado, todo partido, e você, minha mãe e minha irmã, recebê-lo com um abraço, tratar do marido, wallahi, são minhas palavras, você terá mais recompensa do que ficar toda a noite a fazer a ibada. No Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musawwifat. Que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou al-musawwifat. Quem é al-musawwifat? Os sahabas perguntaram: O mensageiro de Allah, quem são essas mulheres al-musawwifat? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allati yad'uha zawjuha. Minhas mães e irmãs, de vez em quando nós temos que quebrar o galho, temos que falar a verdade. É aquela mulher que, quando o marido chama para o quarto, para uma necessidade carnal, qalat, e ela diz: saufa, estou vindo meu amor, estou vindo meu querido. Subhanallah, vem no hadith: hatta taglibahu aynahu. E quando ela vem, o marido já está a dormir. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou esta mulher. Obediência total ao marido, são várias passagens. Hoje isso não é considerado virtude. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, o hadith que eu acabei de recitar agora no princípio, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, hadith narrado por Salama radiallahu ta'ala anha, ayyuma imra'atin matat, aquela mulher que, quando partir deste mundo, wa zawjuha anha radin, e o seu marido estiver contente com ela. Aquela mulher que, quando partir deste mundo, quando ela falecer, o seu marido estiver satisfeito e contente com ela, dakhalatil jannah, aquela mulher irá diretamente para o paraíso. Subhanallah. Prezados irmãos, no Majma'ul Fawaid vem uma passagem que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: a'zamul haqqi 'ala ar-rajul ummuhu wa a'zamul haqqi 'ala imra'atin zawjuha. O direito, O maior direito que cai sobre o homem é sua mãe. O maior direito que cai sobre o homem é sua mãe. Tratar bem e respeitar a sua mãe. E o maior direito que cai sobre a mulher é o seu marido. Subhanallah, eu vou aqui mencionar passagem de Ahadith. Subhanallah, mulheres piedosas, mulheres obedientes, mulheres virtuosas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith muito conhecido: "Ad-dunya kulluha mata'." O mundo e tudo que nele contém são futilidades. São coisas que a gente tira algum benefício e pronto, e acaba. E entre esses todos os benefícios, a melhor comodidade é uma mulher virtuosa. É uma mulher virtuosa. Quais são as qualidades de uma mulher virtuosa? Quais são as qualidades de uma mulher piedosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: é aquela mulher, in nazara ilayha sarratuhu. Quando você olha para ela, você fica contente. Quando você olha para ela, você fica contente. Vocês querem um exemplo, minhas mães e irmãs, deste tipo de mulher? De uma mulher piedosa. Aquela mulher que, na verdade, ela mostrou o que é ser mãe, o que é ser esposa. Estou a falar da grande mulher Umm Sulaym. Umm Sulaym, radiallahu ta'ala anha. O nome Umm Sulaym, já agora, minhas mães e irmãs, o nome dela mesmo era conhecido como Rumaysa. Era como? Rumaysa. Essa grande mulher que passou na história, ela estava casada com Abu Talha, radiallahu ta'ala anha. A passagem está no Bukhari, uma história muito conhecida. Prezados irmãos, vocês sabem o casamento. Minhas mães e irmãs, o casamento, alguém deu um exemplo tão bonito, é como o tempo. É como? Weather, o tempo. Às vezes está quente, às vezes está frio, às vezes chove, às vezes é trovoada. Subhanallah, o casamento é assim mesmo, altos e baixos. Então, certa vez, o filho do casal de Abu Talha e de Umm Sulaym estava doente. Agora olhem para a maturidade desta mulher. Olhem como é que esta mulher soube cativar o seu marido. A obediência e o objetivo que o homem procura, a coisa que o homem procura na mulher. Allahu Akbar. Esta mulher, o filho estava doente, o marido saiu, foi para o masjid. E naquele instante, minhas mães e irmãs, Allah Ta'ala leva e tira o ruh daquela criança. E ela morre. Wallahi, minha mãe, minha irmã, a luz vai embora em casa, você entra já em Parechan. Problemas e preocupações. Um rato entra, você já não vê o que é, uma baratinha. Esta mulher não foi um rato, não foi luz. Foi o quê? Subhanallah. O filho morre. Olha para a maturidade da mulher. Ela o que é que faz? Ela própria. Imaginemos, qualquer mãe sabe o amor da mãe para com o filho. Subhanallah. Certa vez, Aisha radiallahu ta'ala anha, ela estava na sua casa. Veio uma senhora com os seus dois filhos, duas filhas, e pediu algo. Aisha radiallahu ta'ala anha deu três tâmaras para as três. A mãe pegou de uma tâmara, deu uma filha, pegou outra tâmara, deu outra filha. Elas comeram aquelas tâmaras. A mãe, no fim, viu que elas queriam mais. A mãe pegou a terceira tâmara, partiu e deu metade a uma e metade a outra. Subhanallah. A Aisha radiallahu ta'ala anha contou esse incidente a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quando ele voltou para casa. Aí Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: dakhalat bihal jannah. Dakhalat bihal jannah. Essa mulher, por causa desta ação, ela entrará no paraíso. Qad dakhalat bihal jannah. O amor da mãe. Agora imaginemos o que passou no coração da Umm Sulaym. Ela própria deu ghusl ao seu filho. Embrulhou num pano e pôs num canto da casa. Abu Talha volta depois do salat. Qualquer pai também pergunta: como está a criança? Como está a criança? Allahu Akbar. Minhas mães e irmãs, ouçam a resposta desta grande mulher Umm Sulaym. Ela disse, ela não disse que ela agora está bem, está pior, não. Huwa askanu mimma kana. Ela agora está melhor. Ela agora está mais calmo. O marido, pronto, acreditou na mulher. E agora olha, minha mãe, minha irmã, o seu papel. O que é ser mulher? O que é ser esposa? Ela sabia que o meu marido voltou cansado, tenso, estressado desse mundo de nudismo lá fora. Um mundo com muita tentação. Um mundo de muitos problemas. Taqaddamat ilayhi al-asha. Ela preparou um bom jantar, serviu ao marido. Depois vem no hadith, ela preparou-se, embelezou para o marido. E depois o casal dividiram a cama, partilharam a cama naquela noite. E subhanallah, na hora do Salat al-Fajr, Allahu Akbar, na hora do Salat al-Fajr, quando ele vê no hadith, falamma ra'at an shabi'a, palavras do hadith, falamma ra'at an shabi'a, quando ela viu que o marido agora está satisfeito, que a necessidade carnal que ele tinha já está preenchida, então a mulher pergunta, ara'aita law anna qawman a'aruka, o meu querido, que a mulher chama o marido de qualquer maneira, se um povo tivesse lhe emprestado alguma coisa e passando algum tempo eles pedirem a coisa de volta, você haveria de negar em dar? Ele disse que não. Olha para a prudência desta mulher. Ela disse, oh meu querido, o filho que Allah nos deu pertencia a Allah, e Allah quis levar e levou o nosso filho. Subhanallah. Quando este Abu Talha contou um incidente a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez dua naquela noite que eles partilharam juntos, e daí nasceu um filho mais tarde chamado Abdullah. Os ulama escrevem, os teólogos dizem que esse Abdullah mais tarde foi pai de 10 hafizes. 10 filhos ficaram hafizes. Subhanallah. Isto é ser a mãe, isto é a esposa. Wallahi, minhas mães e irmãs, vem no hadith, Aisha radiallahu ta'ala anha, ela é a narradora do hadith, ela diz, Allahu Akbar, Aisha radiallahu ta'ala diz, escutem para esse hadith, Ya ma'ashara an-nisa, law ta'alamna bihaqi azwajikunna alaykunna, la ja'alatil mar'atu minkunna, tamsahul ghubara an qadamay zawjiha bikhaddi wajhiha. O grupo de mulheres, se soubesses o valor dos vossos maridos sobre vós, se soubessem o valor dos vossos esposos sobre vós, então vocês podiam limpar a poeira dos pés do marido com a vossa própria testa. Prezados irmãos, certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizendo para os sahabas, ele disse, Alá, ukhbirukum birijalik ahlil jannah, posso vos informar acerca dos homens que serão residentes do paraíso? Quem são os homens que serão os residentes do paraíso? Os sahabas disseram, por favor, o mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, An-Nabiyu fil Jannah, um profeta estará no Jannah. Was-Siddiqu fil Jannah, um mártir estará no paraíso. Was-Shahidu fil Jannah, um verdadeiro estará no paraíso. Was-Shahidu, um mártir estará no paraíso. Wal-Waludu fil Jannah, a criança que morre na infância estará no paraíso. وَالْرَجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِسْرِ لِوَجْهِ اللَّهِ, aquele homem que visita outro seu irmão pura e simplesmente pela causa de Allah, estarão no Jannat. Depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, escutei com atenção minhas mães e irmãs este hadith, posso vos informar acerca das mulheres do Jannat? Quem serão as mulheres do paraíso? Al-Wadud. A primeira qualidade são aquelas mulheres que são amorosas para com o marido, as mulheres que mostram um amor infinito para os seus esposos. Al-Walud, aquelas mulheres férteis. Idha ghadibat, quando ela ficar zangada, ou usia ilayha, ou então o marido fazer algo contra ela. Isso, meus irmãos, minhas mães e irmãs, eu também não estou a dizer que Islam aceita violência. Pelo contrário, numa outra conversa, inshallah, eu vou falar acerca do que é o melhor homem. O melhor homem é aquele que tem melhor caráter para com as suas esposas. Por isso, eu aqui não quero juntar os dois tópicos, os dois temas. O tema será para uma outra altura, inshallah. Eu aqui estou a falar sobre as qualidades da mulher. Se algo faz, acontece com ela, é natural no casal haver esse problema. Ao ghadibazaw juha, ou o marido estiver zangado. Allahu Akbar. Hoje, se o marido está zangado, ela também fica zangada. Quer ver quem vai começar a falar? Ela vira a cara, mostra as trombas. Não. Essa mulher, o que é que ela faz que será residente do paraíso? Ela pega a sua mão, pega a mão do marido e diz, Yadi fi yadik. Oh meu marido, peço desculpas, minha mão está aqui. La aktahilu hatta tarda. Eu não vou dormir até você não ficar contente. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cadê esse tipo de mulher? O beduíno, ele continua falando sobre essa mulher. Ele diz: Fa'amma allati laka fashabatun dharifatun. A melhor mulher, ele diz que é aquela fashaba, jovem, dharifatun lam tamussuha ar-rijal. Nenhum homem antes tocou a ela. In ra'at khayran hamidat. Se ela ver bom dentro do marido, ela elogia. Wa in ra'at sharran. E se ela ver algo de errado no marido, ela diz: Kullu ar-rijal kadha. Todos os homens, afinal, são assim. Subhanallah. Essas são as mulheres. Wallahi, minha mãe e minha irmã, quem vocês consideram a mulher mais linda? Quem vocês consideram a mulher mais bonita? É a Miss Maputo, é a Miss KFC, é a Miss Kilimane, é a Miss Nampula, é a Miss África, é a Miss Mundo. Nana, quem é a mulher bonita? Subhanallah, a mulher bonita é aquela. Balil jamilatu allati kullama kararta basaraka fiha zadatka husna. Allahu Akbar. Jamila, a mulher bonita é aquela que sempre que você olhar para ela, sempre que você olhar para ela, kararta basaraka fiha, você kararta basaraka fiha zadatka husna, a beleza dela aumenta ainda mais. Esteja satisfeita, ela sempre está alegre. Há problemas em casa, vida não está fácil, ela sempre está contente. Essa é a mulher que a gente precisa. Certa vez, uma moça jovem, ela perguntou a uma senhora já de idade velha o que, que ela fazia para preservar a beleza dela. A jovem perguntou a uma mulher já mais velha o que, que ela fazia para preservar a sua beleza. Allahu Akbar. Que palavras, minhas mães e irmãs. Ela disse: استخدم لشفتي الحق ولصوتي الذكر ولعيني غض البصر ولبدني الإحسان ولقوامي الاستقامة ولقلبي حب الله ولعقلي الحكمة ولنفسي الطاعة ولهواي الإيمان. الله أكبر. Ela diz que eu uso استخدم لشفتي الحق. Eu uso batom da verdade. Qual é o batom que eu uso? Não é aquele que trouxeram da França, que trouxeram de Londres, não. Qual é o meu batom? É a verdade. Eu sempre falo a verdade e ela manter os meus lábios sempre lindos. Walisauti adhikr, a minha voz. Quando eu falo, meu marido não aguenta, ele cai. Qual é o segredo que eu mantenho a minha voz assim? Ela diz, dhikr, eu a recordação de Allah. Allahu Akbar. Não é aquela novela, Wallahi, minha mãe e minha irmã, aquela novela, aquela música romântica, seguir aquela atriz, aquilo nunca vai trazer amor no seu marido, eu juro por Allah. O que é que vai trazer amor no coração do seu marido é quando você optar pelas ordens de Allah. Allah é que vai colocar o amor dentro do coração dele. Wali'ayni ghadda al-basar. E ela perguntou à minha mãe ou minha tia: teus olhos são lindos, não são verdes nem azuis, mas não há comparação. Ela disse: qual é o surma, qual é o kohl que eu ponho nos meus olhos? Ela disse: eu controlo a minha visão, eu não olho para coisas ilícitas, coisas que são proibidas de olhar. Walibadani al-ihsan, e teu corpo? Ela continua a perguntar à minha mãe: teu corpo é tão lindo, nem um corpo de viola chega? Ela o que é que disse? Ela disse: eu treino o meu corpo de que maneira? Eu faço boas ações. E essas boas ações estão a manter o meu corpo assim. Waliqawami al-istiqama. Para mim, elegância. Qual é a elegância? Subhan. Toda mulher hoje quer ser elegante. Toda mulher quer ser elegante. Essa mulher aconselhando a mais jovem, ela disse: para mim, elegância, eu uso o quê? Firmeza. Dedicação nas minhas ações. وَلِقَلْبِ حُبِّ اللَّهِ. O meu coração, eu uso o amor de Allah. وَلِعَقْلِ الْحِكْمَةِ. Ela diz: وَلِعَقْلِ الْحِكْمَةِ. A minha inteligência é a minha prudência, a minha maturidade, é como é que eu faço as coisas. وَلِنَفْسِ الطَّاعَةِ. E para quebrar e controlar os meus desejos ilícitos, eu uso o quê? الطَّاعَةِ. Eu uso a obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَوَايَ الْإِيمَانِ. E eu uso o imã para aqueles desejos também que são ilícitos. O imã controla. É por isso que Allah mantém uma-se ainda tão linda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi, minha mãe, minha irmã, há muito o que falar. O que é ser mulher virtuosa? O que é ser mulher piedosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele tinha um hábito. Sempre que ele voltava das viagens, ele nunca ia diretamente ter com as suas esposas. Ele ia para o masjid e mandava informação que estamos a chegar. Qual era o objetivo? Subhanallah. O objetivo era, como vem no hadith, o objetivo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam avisar as mulheres que eles já estão a chegar, era para as mulheres se prepararem. Era para as mulheres se prepararem para receberem o marido. Certa vez, minhas mães e irmãs, subhanallah, entre o casal tem havido problemas. Khalid bin Yazid, ele diz que certa vez eu lancei um comentário contra o meu cunhado. Isso é normal? Tua família é assim? Qual é o papel da mulher nessa altura, minha mãe e minha irmã? A mulher era Ramla. Ele diz que eu lancei um comentário sobre o meu cunhado, o irmão dela. Então eu vi ela calada. Se fossem nossas mães e nossas esposas, subhanallah, podiam lançar comentários contra a nossa família. Mas olha o papel da mulher que eu estou a tentar explicar aqui, minha mãe e irmã. Ramla, a esposa, respondeu da seguinte maneira. O marido perguntou: parece que estás de acordo. Se ficares calada, que consentes? Ela disse que não, meu marido. La hada wa la dhalik. Não estou de acordo consigo e nem também estou contra a sua palavra. E ela disse: Inna al-mar'a lam tukhlaq lid-dukhul bayna ar-rijal. Ela disse: que palavras? Ela disse: lam tukhlaq bid-dukhul bayna ar-rijal. A mulher não foi criada para entrar nas conversas, nas discussões dos homens. Innama nahnu riyahinu lish-shammi wad-dammi. Nós sim fomos criadas para ser como flores, para ser cheiradas, para ser acariciada. Fama lana wa lid-dukhul baynakum. Portanto, nós não temos que entrar nas vossas discussões. Subhanallah. Wallahi, minha mãe, minha irmã, um homem não baixa-se diante de uma mulher bonita, não baixa-se diante de uma mulher que todo mundo anda atrás. Sim, um homem baixa diante de quem? Daquela mulher que é obediente. Daquela mulher que é obediente. Aí esse homem, Khalid bin Yazid, pediu desculpas à mulher depois dele ter visto o comportamento da mulher. Wallahi, minha mãe, minha irmã, uma mulher virtuosa é aquela, al-mar'atu al-aqila tabni baytaha was-safihatu tahlikuha. Uma mulher virtuosa, piedosa, obediente, ela vai construir a sua casa. E uma mulher que não é virtuosa, não é obediente, não é piedosa, ela própria vai destruir o seu lar. Wallahi, vocês querem saber da obediência do marido? Subhanallah. Hakim Tirmidhi, Imam Suyuti também, no Durr Mansur, ele narrou este incidente. Que certa vez um homem, ele foi para o jihad, ele saiu no caminho de Allah e ele ordenou a sua esposa para que não saísse de casa. Subhanallah, ela também tem que obedecer a ordem do marido. E nisto o pai dela adoeceu. O pai adoeceu, estava já mesmo mal. As pessoas vieram chamar que venha ver o seu pai, ele está já a partir do mundo, são os últimos momentos. Ela disse que não. O que é que eu vou fazer? Então ela escreve uma carta para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a perguntar o que é que ela deveria fazer. Aí Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: Allahu Akbar, ittaqillaha wa ati' zawjak. Ittaqillaha wa ati' zawjak. Oh minha irmã, tema Allah e obedece a seu marido. Oh minha irmã, tema Allah e obedece a seu marido. Então ela não foi. Mais tarde veio a notícia que o seu pai está nos últimos, venha ver. Ela disse que eu não posso fazer isso, até que o pai faleceu. O próprio profeta sallallahu alaihi wasallam foi, deu ghusl e fez janaza do pai e disse: informa esta mulher, inna allaha qad ghafara li abiha li ita'ati li zawjiha, que Allah perdoou os pecados do pai por ela ser obediente ao marido. Allahu Akbar. Allah perdoa os pecados da mulher por ela ser obediente ao marido. Hoje o mundo que diria: puxa, que homem é este? Que raio de homem é este? Está-te a manter presa. Wallah, isso não é prisão, minha mãe, minha irmã. É a honra da mulher. É o teu jannat. Subhanallah. Minha mãe, minha irmã, vocês sabem que quando há uma boa relação entre o casal, quando há uma boa relação, então uma mulher piedosa, muitas das vezes, ela é motivo de um homem triunfar na vida. Ela é motivo de um homem triunfar, de um homem adquirir posições altas na vida por causa da mulher. Subhanallah. Vocês já ouviram falar de um homem, e se não ouviram, escutam, Qadi Shureh. Qadi Shureh, rahmatullahi alayh, subhanallah, era um homem que era da Síria. Ele foi nomeado juiz no tempo de Umar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Vocês sabem quem foi Umar? Umar nomeou a ele como juiz. Qadi Shureh, rahmatullahi alayh, foi juiz no tempo de Umar, no tempo de Abu Bakr, no tempo de Uthman, no tempo de Umar, no tempo de Uthman, no tempo de Ali, até o Banu Umayya, ele foi califa. Subhanallah, uma das causas, um dos motivos de ele ter tanta prosperidade, ser um juiz muito afamado, foi a fidelidade da mulher. Foi a fiel mulher que ele tivera. Subhanallah. Certa vez, Imam Shabi, rahimahullah, perguntou: oh Imam, oh Qadi, oh senhor juiz, como estão as coisas lá em casa? Ele disse: Subhanallah. Min 20 aman ma ra'aytu shay'an min zawj yughdibuni min ahli. Min 20 ama ma ra'aytu shay'an yughdibuni min ahli. Allahu Akbar. Passaram 20 anos da minha vida e eu não vi nada que a minha mulher fez que me deixasse zangado. Allahu Akbar. Hoje você casa, não passam 20 dias que alguma coisa ela já fez. E ele começou a explicar: Min awwali laylatin, a primeira noite que eu encontrei com a minha mulher, subhanallah. Lamma ra'aytu jamalaha, quando eu vi a beleza dela, subhanallah. Hoje, prezados irmãos, olha, ele disse que Lamma khalat anil buyuti ashabuna, quando os nossos familiares saíram da casa, a primeira noite que eu encontrei com a minha esposa, não é como hoje, há beijos, há abraços nos salões, etc. Não, o Islam é uma religião de vergonha. Marido e mulher têm que estar sozinhos. Ele disse, quando eu vi a beleza, então, só leito raka'atain, eu fiz dois raka'at e agradeci a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse, assim que eu acabei o meu salat, lama salamtu salami, quando eu fiz o meu salam, o que que eu vi? Veja a minha mulher, salamat bi salami, ela também fez o salam e acabou o salat. Ela fez dois raka'at a minha atrás. Quando eu, lama rafa'tu yadi ilayha, quando eu levantei as minhas mãos para pegar a minha esposa na primeira noite, Allahu Akbar, depois de eu fazer o meu dua, então ela disse, isbir, tenha paciência, oh Abu Umayya. Depois ela disse, ahmaduhu ta'ala, eu glorifico Allah subhanahu wa ta'ala, levou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, o salli wa sallim ala nabi alayhi salam, e mandou saudações para o profeta sallallahu alayhi salam. Depois ela começou a dizer, Allahu Akbar, eu sou uma mulher simples, não sei nada da sua personalidade, por isso peço que me digas as coisas que você não gosta, para que eu não possa um dia te desapontar. Ela depois disse, havia muitas mulheres na minha tribo que você podia casar com elas, e havia muitos homens que eu teria casado com eles, mas Allah Ta'ala nos uniu. Então vamos já, a partir de agora, de eu saber as coisas que você gosta, para que eu possa cumprir. Allahu Akbar. É a primeira noite de uma mulher obediente. Depois ela disse no fim, eu termino e peço refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah Ta'ala me ajude. Qadi Shureh, ele continua explicando, quando eu ouvi esta conversa dela, subhanallah, ele disse que eu tinha que responder. Então eu disse também que todo louvor é para Allah subhanahu wa ta'ala, saudações para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois ele disse, falaste a verdade, então és uma mulher muito virtuosa e vamos fazer dua para que consigas cumprir com as palavras que tu falaste. Subhanallah, ele disse que passaram 20 anos da minha vida e nada de errado aconteceu conosco. Ela nunca me deixou zangado. Depois ela pergunta ao meu marido, quais são as coisas que você gosta e que você não gosta? E perguntou, quando é que você quer que a minha família venha me visitar? Então ele disse, eu fui direto, eu não quero que os meus sogros venham sempre para a minha casa e eu fico cansado. Então depois ela perguntou, quais são os familiares que você acha que eu devo receber aqui em casa? Eu disse, fulano, fulano, etc. E assim foi a conversa. Subhanallah, este é o tipo de mulher que precisamos. Allahu Akbar. Prezados irmãos e irmãs, Abu Darda radiallahu, ele disse que eu tive uma mulher, ela nunca chamou o marido pelo nome. A mulher nunca chamou o marido pelo nome, é fulano, é fulano. A gente vê hoje, as mulheres chamam o marido pelo nome. Abu Darda disse que ela nunca me chamou pelo nome, mas ela sempre chamava meu querido, meu anjo, meu mestre. Allah Ta'ala ensinou no Coran essa palavra, o alfa ya sayyidaha ladal bab. Na história de Yusuf alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala usou a palavra Sayyid para o marido. Portanto, minhas mães e minhas irmãs, há muito que eu podia aqui explorar ainda o que é ser uma mulher obediente. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eu termino com algumas frases que um poeta disse, e tão lindo que ele disse. Allahu Akbar. Que palavras ele disse? Allahu Akbar. La zawjatun muti'atun 'aynuka 'anha radiya. Uma mulher obediente que quando você olha para ela você fica contente. Wa tiflatun saghiratun mahfufatun bil 'afiya. E ter uma criança linda e saudável. Wa ghurfatun nadhifatun nafsuka fiha haniya. Ter um quarto limpo que quando você volta do trabalho cansado, estressado, você possa descansar. Ter uma comida que foi preparada por mãos daquela mulher que você gosta e ama e obediente. Ele disse, quem tiver essas coisas, Quais coisas uma mulher muti'a, obediente, que você quando olha para ela você fica contente, uma criança saudável, um quarto que você possa descansar e uma comida que foi preparada com todo amor e gosto? Ele disse: quem tiver essas coisas, Allahu Akbar, khayrun min as-sa'ati fi dhilli al-qusur al-'aliya ta'tibuha 'uqubatun yasla binarin hamiya, é melhor do que você gastar horas e horas num palácio de luxo com um cenário bonito. Aquilo não é nada e nada se compara. Se alguém tiver essas quais coisas? Essas 4 a 5 coisas. Allahu Akbar. Rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah ta'ala faça das nossas mães e irmãs mulheres obedientes, mulheres piedosas, mulheres virtuosas, mulheres que saibam, na verdade, conquistar os seus maridos. Há muitos exemplos que a gente poderia dar, há muitas passagens que a gente poderia falar, mas o tempo aqui não permite. Fica para uma outra oportunidade, que Allah ta'ala nos aceite. Fazer o dua para os maridos. Wallahi, é sunnah da mulher fazer o dua depois do casamento. Tem que se... que mulher faz dua para o marido? Allahu Akbar. Allahumma ja'alni li zawji qurrat a'yunin fi dunya wal akhirah. Oh Allah, faça o meu marido frescura dos meus olhos. Hoje, infelizmente, nós tentamos atrair o nosso marido com coisas mundanas, com aquela calça jeans apertada, com o umbigo fora, com o cabelo não sei o quê. Mas não, minha mãe e minha irmã, você pode vestir aquilo para o seu marido no quarto, não há nenhum problema. Mas coisa que mais vai atrair o seu marido é aquele dua, é aquele tahajjud, é aquele salat que você vai fazer para ele. Que Allah ta'ala dê tawfiq. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين